Deus pra te restaurar e esquecer tudo que passou. Pois tudo novo Deus faz. É tempo de crer, é tempo de profetizar, romper barreiras e o impossível. Gospel Hits, a marca da musicalidade gospel. Te adoramos, Senhor. Estou no meu jardim, tranquei a porta e abri meu coração. Por ti, não quero que em mim se